No final da tarde de sexta-feira, já começo de noite, policiais da Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu realizaram a abordagem de uma carreta Globo Volvo Trotter com placas de Santa Terezinha de Itaipu, na BR-277, no posto de pedágio em São Miguel do Iguaçu. Na abordagem, o caminhoneiro, que é morador de Foz do Iguaçu, um homem de aproximadamente 36 anos, apresentou nervosismo excessivo, fazendo com que os policiais desconfiassem de que alguma coisa estava errada. A carga que ele transportava era de plástico para reciclagem, produto que passa por um processo de transformação e, depois de recolhido, é enviado para indústrias como matéria-prima. A carga estava estimada em 12 toneladas do produto. O motorista disse que não havia nada de irregular e apresentou documentação para o produto transportado. Os policiais continuaram desconfiando e solicitaram que o cidadão conduzisse a carreta até o posto de pesagem e controle da estação aduaneira do interior Aiá de Sul para passar pelo processo de scanner. Quando aproximava-se da entrada da IAD, o motorista abandonou o caminhão em movimento e embrenhou-se em um matagal, desaparecendo. Os policiais fizeram uma varredura na área de mata próxima à IAD, mas ele não foi localizado. O veículo foi submetido ao raio-x e descoberto um fundo falso na parte frontal da carreta, sob o assoalho. Retirada a parte da carga, vistoria feita e os policiais contabilizaram cerca de 37,5 kg de maconha, um fuzil AK-47 de coronha rebatível, modelo chinês, 27 pistolas de calibres 9mm e .40, além de 40 mil munições de calibre .40, 9mm e parafusis 7.62, 5.56 ou 2.23. O material foi apreendido e apresentado ao delegado de plantão na Polícia Federal. O inquérito deverá identificar o proprietário da carreta, pois o motorista já está identificado. Cabe agora derrubar o resto do esquema, disse um dos agentes que não quis ser identificado e nem gravar entrevista. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.